Autorizado alinhar e decolar da pista no zero, o vento de 1,60 graus com 1 nos 5 nós, que é legal no 0 no 9. Índia Hotel Papá, decolado aos 39. Chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato, vou falar. Bom dia, Papa Romeu, Índia, até o Papa. India Hotel Papá. Cuidado com a nave decolar e o seguimento de zona 00 via saída Arguro. Voando uma centena via Arguro, o Papá Romeu, India Hotel Papá. Azul 5126, bom dia, informação em curso, Golf, você já? Golf 300, já tenho aprovado, meu perdão, senhor, a informação é a Hotel, negativo, Golf, o senhor agora está pronto para cópia? Azul 5126, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot. Nível de voo 300, saída Arbor 1. Após Arbor voa Elefa, após Elefa direto Tozop. Pista em uso 10. Transponder 5447, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8, azul 5126. Azul 5126, 300. Saída Arthur 1, após Celesta, Tozop, Arthur 10, 447, controle 120. Correto, procedimento azul 5126, Porto 1, chama em pronto para o pushback, assinal, senhor. Azul 5126, taxa aprovada direita até o ponto de espera que está. próximo zero, carregando 019, chame pronto para decolagem no próximo para próximo zero. O senhor poderia, por gentileza, confirmar a alternativa? Afirmativo, a alternativa 2526 é Serra Bravo, Golfo, Lima. E o senhor autorizado, Charlie Fox Trot, carregando 021019. Novo 0093. 0093, repete o procedimento, chama agora tudo. Um minuto, vai chamar lá o senhor. 2,500. Sua mensagem está muito ruim de papá. Índia até o papá. Eu diria que 2/2 entre lindabilidade e intensidade. Por fim, o senhor está solicitando 080. Clinirão no 019, pouso autorizado na pista 10, vento de 150 graus com 13 nós, voo 1093. Esse pouso 10, voo 1093. O estimado de ingresso para aqui Brasília e pouso, o estimado de pouso, ele é o Tepapá descendo para o 080. Delas, o 5126, mantenha o ponto de espera pista no zero. Autorizado a alinhar e manter na pista 10. Autorizado a alinhar e manter na pista 10, ajuste com 2. Libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette para o portão 08-1093. Pouso 1201. Grato. Índia, autor do Fábio. Deixa minha tela ver o que é. Mas com certeza. 5126, autorizado a decolar, pistão 0, vento de 160 graus com 149. Autorizado a decolar, pistão 0, ouvido. O 5126 decolado ao 57, chame agora o controle de Salvador na frequência 120 decimal 8, por favor. 120 decimal 8, obrigado. Salvador, bom dia, azul 5126, seguindo ao 300 via ARPA. Azul 5126, contato radar Nicolai, submeto no nível 300. Geral 9978, informação Hotel. Geral 9978, a solicitação desse Mateus 050, voo do MEG, para você estar chegando a voo MEG 1. O Geral 9978, ajuste o altímetro no 020. 20, 50, 5000, voo MEG, para completar voo MEG 1, Geral 9978. Bom dia, hotel confere. Aguarde um minuto, Copa Brasília. Prepare por gentileza a subida Árvore 1 após a Eletra já. Árvore 1, Eletra, capô. Eu sou o papá, agora 5, 7 milhas sudoeste da Equador, mantendo o voo 080, serviço aberto errado, ingressando espaço aeroporto, controle de classe de tráfego informal, por frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5. Para informação alerta, centro Recife, na frequência 1, 2, 8, 8, alterna 1, 3, 5, 3. Azul 5126, chama agora o centro Recife, na frequência 1, 2, 8, 8, alterna 1, 3, 5, 3. 625, pronto para cobre. Pronto para cobre. Oceania 6225, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeo. Nível de voo 380, saída Arbor 1, transição Elefa, pista em uso 10, transponder 5472, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8, Oceania 6225. 6225, autorizado Sierra Bravo, Bravo, Romeo, nível 320, Arbor 1, Elefa, decolada 10, 472. É o transponder 208, é o controle para o 6225, número 2. Correto, cotejamento, Oceania 6225, portão 2, chame quando pronto para o pushback acionamento. Amaral, obrigado. Desce 62, 62, a saída Sanvo 1, transição Doppler. Sanvo 1, Doppler, Doppler. Posição 78, chama a torre instalador em 1, no 8, decimal 9, 5. 1895, bom dia. Solicitar reforço do pátio 3 ao pátio principal, ponto 01. Alfa de Fama, Mike, autorizado o início do reboque no pátio 3, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Alfa Uniforme Mike. E autorizado e chamaram para ingresso ao pátio principal, Alfa Uniforme Mike. Oceania 6211, pronto para cópia. Pronto para cópia, certo. Oceania 6211, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Lima, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Doppler, pista em uso 10, transponder 5475, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8, Oceania 6211. Autorizado para o Galeão no nível 360, seja Sanvo 1, decolada 10, Sanvo 1, transição Doppler 5475, transponder 120, decimal 8, no montante. Correto, procedimento, chame 2-1-1, portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. Vamos para o pushback, acionamento. Torre, bom dia, sideral na RAS 78. Portão 2, aprovado, chame pronto para o táxi, chame 2-2-5. Será para o táxi, chame 2-5, aprovado. Torre, bom dia, sideral na RAS 78. Bom dia, sideral 9978, tráfego do estado, Kenegão 020. Estamos autorizados, senhor. Pista no 0, vento de 160 graus, com 13 norte, sideral 9978. Livre pouso na 10, sideral 9978. No 093, aguarde o meu escopo. Nada aguardado. Sideral 9978 no som 115, libera a pista próxima à interseção à direita. Taxi autorizado via Alfa e Kilo até o pátio 3, atenta um sinalizador naquele pátio e uma aeronave agora em reboque no mesmo chão. Alfa e Kilo, atenta ao sinalizador, ciente da aeronave em reboque, sideral 9978. No 093, pronto para cópia? Pronto, cópia, então. Bruno 093, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot. Nível de voo 360. Saída Arbor 1. Transição Elefa após voa direto, posição Nítico. Pista em uso 10. Transponder 5505. Frequência do controle Salvador em 120.8, Bruno 093. Eu já com o fim, 360, saída Arbo 1, continuação Elefa, após o TCC, recorda 10, 0508, voo no 093. Correto, protegimento, voo no 093, portão 8, chame pronto para o pushback, acionamento. Camará, o voo no 093. 50, mais curso do controle. Contato radar estabelecido a 5.5.2, sudoeste, né, Salvador. Bom dia, informação em curso Índia, acabou de mudar agora com o QNH, no 020. O Galeão tem um nível de voo 360 já aprovado, já está pronto para cópia. Pronto, cópia. Voo 963, autorizado para Sierra Bravo Golfo Lima, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso 10. Transponder 5502, frequência do controle Salvador em 120.8, gol 1963. 360, autorizado do Leão, Tango 1, operando a 10, transição Doppler. 5502 Transponder, 1208 para saída. Correto, cotejamento, o 1963, portão 9, chame quando pronto para o puxo para questionamento, senhor. Como era pronto, obrigado. Portão 5, aguarde aproximadamente 3 minutos para o puxo, senhor. 3 minutos para o puxo, agora. Medicação e posição do médio para que essa chegada do médio 1 deixa e mantenha o nível 090. O contato radar estabelecido a 5 mil se der joelho, sabe? Do médio 6 mil na pessoa. Meia Uno, 2h55, Goiânia, confirma? Ah, sim, Alexandre 625. Ok, Alexandre 625, táxi aprovado à direita até o ponto de espera pista no 0, Kinegão no 020. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, Alexandre 625. Direita, vem aqui até o ponto de espera no 0, reportará pronto, Alexandre 625. Assista no 020. Alfa e Uniforme Mike, agilizando na medida do possível, ingresso pátio principal, agilizando até o portão 01, mantendo escuta constante, chama o término Alfa e Uniforme Mike. Ok, autorizado, agilizará o reboque, informará o término do reboque, Alfa e Uniforme Mike. Puxa M 225, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, o vento de 1,60 graus com 1,6 dúzia de nós. Alinha de 1,960. 2,1,9,3, por favor. Por favor, aproximadamente 1 minuto para o puxo, senhor. Beleza. Portão 5 aprovado, o pushback acionamento, chame pronto para o táxi. 1963, livre acionamento, chame pronto para o push. Correção, livre acionamento, chame pronto para o táxi, o 1963. Trabalhar pelo táxi do 1963. Da bomba, deixe manter 4 mil pés. A gente vai fazer uma 020, redução para 250 mais. Ajuste, altímetro no 020. Ajuste 775, reduza para 220 mais. Obrigado, bom dia. 5, decolado aos 2-2, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, chame bom voo. Controle 1208, bom dia, CNM 225. Salvador, bom dia, CNM 625. 225. Subi no hotel, número 380, saída Argo 1, o Xanema 225. Fase 380, saída Argo 1, o Xanema 225, seria possível progerar com referência visual? Eu tenho alinhamento do Sul da saída, o Xanema 225, o Sul está chegando no cenário? 5472, o Xanema 225. Afirmo, contato um radar, segundo fim na decolagem, subi no hotel, o 380, aguarde para voar lá. Autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. Vento de 1,6 graus com 1,2 nós, que negão no 0,20. Já decolar 62, foi no ano. E 775. Tráfico procede agora 5 mil, 77 graus e 200 mais. Retorno da praça de sequenciamento. Curve à esquerda na proa 040 para que seja localizador e vamos estabilizar na azul 275. Azul 275, o senhor está modulando na frequência 121 decimal 5. Perdão, gráfico 040 e reduzindo a elevada 90. Pode descer para 2000 já? Afirmo, 2.6 autorizado nesta ponta, que está localizador em forma estabilizada. Existe o altímetro na 0, 2.0. Olá, graças. Já chame pronto para o táxi 1.093. Aprovado, será o táxi 1.093. voando 963. Voo 963, em condições de decolar, tão logo autorizado? Assumo. Voo 963, autorizado a alinhar e manter na pista 10, senhor. Ali mantendo 0, gol. 1963. Estabilizado no localizador Azul 4958. Azul 4958, completo final, chame o turno, número 2195. Torre 1895, obrigado. Muito obrigado, é a 219. Salvador de Azul 4958, bom dia. Bom dia, Azul 4958, tráfego ainda não avistado, que legal no 020, continua a aproximação, chame passando o externo, senhor. Ah, firma. São 9 milhas ainda, reportará. Só confirmando o tráfego agora avistado, o 4958, chama passando externo. Reportará. 3-0-2, saiu do São Vileno, contato a nossa delícia da decolagem. Hoje, senhor, então, via São Lono, o janeiro é hoje, o nosso primeiro. Saludo 775, reduz a consumação, tráfico 775, ponto 5 mil, a sua frente, alto fixo, 149. Reduzindo, 775. Baixado e travado, Azul 4958. Azul 4958, continue a aproximação, aguarde a direção de pouso, eu tenho um bolo reboleado, pressa a iniciar a rolagem, pista no 0 já. Ok, só confirmando o vento. Vento agora de 1,60 graus com 1,49. Copiado. 1,963, autorizado o decolar da pista no 0, o vento de 1,60 graus com 1,49. Iniciando o decolar de 0 com 1,963. Para o táxi do Bono 093 com Bono 3, 4 a bordo, terra Galeão, 2 e 4. Bono 093, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, que legal no 020. Chame pronto para decolagem, não posso esperar a pista no 0, Bono 093. Pátio Índia, posso para bordo, Bono 093. Azul 2775, é a Torre de Salvador. Azul 2775, é a Torre Salvador. Bom dia, Azul 2775, na final reduzindo. Azul 2775, bom dia, tráfego avistado, que legal no 020, número 2 para pouso Salvador, senhor. Continua a aproximação, aguarde a transição de pouso. Nada, 2775, grato. Azul 4958, pouso autorizado, pista 10, vento de 1,60 graus com 1,49, que legal no 020. Livre pouso na pista 10, Azul 4958. 1963, decolado aos 3-1, chame agora o controle Salvador na frequência 120, decimal 8, senhor, bom voo. 120, voo, bom dia. Controle, bom dia, 1963. Bono 963, contato radar Nicolai, segundo o atendimento, 360 via saída sanguínea. 360 via sanguínea. Bono 233, Vestigio 40, autorizado por segmento. Afirma, autorizado, Bono 233, autorizado Alerta 3, pista 90, décima até 2 mil pés, ajuste altimetro 1020, cancelada a restrição da altitude inteira. Confirmativo, consegue até 2020, informar estabilizado. 1-1, janela 6211, voo posição Doku. Doku, 6211. Zero a pista próxima, interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio azul 4958. A gente vai liberar a direita, Alfa Kilo, poderia controlar o pátio? Pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, Charlie. Silêncio, pátio 3, silêncio, azul 4958. Azul 2775, cheque trem, pista liberada, pouso autorizado, pista no zero, vento de 160 graus, 14 nós. A chave está lá, 2775. Número 093, tem condições de decolar, estão logo autorizados, senhor? Aperto, senhor. 093. 093, poderia confirmar esse visual com a TR da Azul, agora curta final pista no zero? Aperto, senhor. 093, após a passagem do tráfego que pousa autorizado, alinhar e manter a pista 101093. Após a última tarde, 093. Pode voar a Doku? Pelo 963, mantém um pouco da saída. Mas com o controle da base de coordenação. Ah, vamos ver. Azul 2775, no solo aos 35, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, azul 2775. Alfa Kilo, pátio 3, está atento, azul 2, está atento.